Sequência aqui na sua rádio preferida das 15 mais. Quero agradecer a sua companhia, o seu carinho, a sua audiência e daqui a pouquinho a gente tá de volta com muito mais. Não sai daí não. Só aqui na sua rádio. A número 1. 10:20. Tocadas de volta aqui na programação da sua rádio preferida, as 15 melhores. Obrigado aí pela audiência, hein? Tá com o fone espetado aí, tá ouvindo a gente, tá no seu carro, no seu trabalho, na sua casa. Valeu pela sintonia. Vamos embora com as 15 mais pedidas. Tem as 15 mais. Bate o desespero, empilhando garrafa. Passa o tempo, só você não passa. O estado decadente que eu tô, a tristeza decora essa casa. Eu sei que ninguém morre de amor, mas cachaça e saudade mata. O estado decadente que eu tô, a tristeza decora. Uma noite que eu tô virando no vazio desse apartamento. Já tô quase virando. Bate o desespero, empilhando garrafa. Passa o tempo, só você não passa. Brasileira. As 15 mais mais. Mami, só escute a CVIP. Piro no teu jeito maloqueiro e no teu beijo criminal, criminal. A mim me gusta mucho quando tu rebola toda sensual. Passo mal, joga esse bumbum só na malícia. Em slow motion, vem me domina. Não tenha pressa, curte minha brisa. Só relaxar, o Zé vai te deixar tranquilita. Fogo, então prepara pra explosão. Tu quer devagarinho, eu vou descer. Eu tô sem pressa pra te encher de prazer. Mas vê se não demora, que eu tô naquele clima. Se aumentar o som, é 3 sentadas por batida. Se não demora, que eu tô naquele clima. Só relaxa, a vi vai te pegar. Tranquilita. Essa música é Casal Raiz. Quem é casal aí, levante a mão. Quem é casal, quem tá de casal? Todo mundo sabe, todo casal briga. Mas tem o casal Nutella e tem o casal Raiz. Eu sou casal Raiz. Vamos lá, simbora. Ô, casal Raiz. Faltou dinheiro aqui. Cê tem aí amor. Amar é dividir. Não é vergonha, não. Aqui é parceria, isso que é relação. Ela toma cachaça comigo, não reclama da roupa no chão. Se ela bebe, sou eu quem dirijo. Espero ela no salão. vamos encerrando as 15 mais tocadas da nossa programação no seu fim de semana. Foi muito bom estar com você, ter a sua companhia nesse fim de semana bem legal, bem gostoso, viu? Obrigado aí de verdade mesmo. Até a próxima. Valeu, tchau, tchau. Signet, Signet, é sinal de qualidade. É ultra mega veloz, assistência de verdade. Assistir, baixar seu jogo é fibra e não trava, não. É a tecnologia na palma da sua mão. É Signet, Signet, Signet. É Signet, Signet, Signet. É Signet, Signet, Signet. Você conectado a melhor da internet. Chama, menino, chama que ela vem. Fazer sua instalação mais Wi-Fi gratuitamente. Assine já 95555804. Signet Fibra. E tenha em sua casa uma internet de qualidade. E navegue um mundo ultra veloz. A sua empresa ou negócio anda esquecido pelo consumidor? Suas vendas estão baixando? Então essa é a hora de você destacar seu estabelecimento. Anuncie no rádio. Anuncie com eficiência, com qualificação e projeção definida. Tenha um retorno eficaz anunciando no rádio. O rádio informa, diverte e vende a sua marca. O rádio todo mundo ouve, inclusive o consumidor. Quem anuncia se destaca e vende mais. Sem publicidade, o consumidor não tem como saber que o produto é melhor. Anuncie. Não existem grandes empresas sem grandes marcas. 87,9. Você está ouvindo Domingo Musical na Kipapá FM 87,9. Baby, é tão gostoso te amar. Do lado esquerdo do meu colchão. Quarto com a vista pro mar. Viajei na tua pele marrom. Baby, é tão gostoso te amar. Do lado esquerdo do meu colchão. No quarto com a vista pro mar. Como não levar pro coração. E quase tudo que você pedir eu faço. Onde quer que você for eu vou. Até onde alcançar meu braço. Fazer essas músicas de amor. Aqui não tá sendo fácil ser o último romântico. Desde que o Marcinho nos deixou. Saudade. O mundo tá estranho, baby. Tudo é tão dinâmico. E o violão fazendo show. Mesmo com o passar do tempo, ainda estou aqui. Oh, oh. Falar de amor vai se lembrar de mim. É porque, baby, é tão gostoso te amar. Do lado esquerdo do meu colchão. No quarto com a vista pro mar. Viajei na tua pele marrom. Baby, é tão gostoso te amar. Do lado esquerdo do meu colchão. Escrevi, tentaram até te separar de mim. Estamos aqui, nunca deu em nada. E não adiantou de nada. Pois até hoje o nosso funk tá por cima. Eu mando assim, tipo romântico da antiga. Eu digo, baby, é tão